Hoje estou velho e queria regressar, mas os meus filhos

o coração de gente chora. Quem eu amo foi embora. Quem eu amo foi embora. Sem ela, minhas noites não têm lua. Sou passarinho sem ter asas para voar. Se ela não vai mais voltar, não vou viver sem a luz do seu olhar. Sem a luz do seu olhar. Fica a dormir, chega à tardinha e ela tem que sair.